2024P, negritude ativa, vozes que ecoam a força, a resistência e a verdade. É com orgulho que retornamos ao cenário do hip hop, mais firmes e determinados do que nunca. Esse álbum não é apenas música, é um manifesto contra o preconceito, contra a intolerância e contra a injustiça racial que ainda assombra nossa cidade. A todos os racistas que insistem em propagar o ódio baseado na cor da pele, ouçam atentamente. Somos a voz dos que resistem, dos que persistem, dos que não se curvam diante da discriminação. Esse trabalho é um grito de liberdade, um tributo à nossa cultura e à nossa ancestralidade. Não nos calamos diante da ignorância, das amarras impostas pelo sistema, ou das tentativas de nos silenciar. Somos a luz que brilha nas trevas do racismo estrutural, a força que une comunidades e ergue bandeira da igualdade. Nesse retorno, trazemos o poder das rimas afiadas, das batidas pulsantes e da mensagem inabalável que ecoará pelos quatro cantos. Este álbum é um convite para a reflexão, para a celebração da diversidade que nos torna únicos. Reflitam, a história continua, trazemos o poder em nossas rimas. Negritude ativa está de volta para reafirmar o seu espaço.